Ser gente enche, também esvazia. Ser gente é tristeza, também é alegria. Ser gente constrói paraíso no nada. Ser gente é destino e a própria estrada. Lancei meu peão no terreno calvo. Ser gente é dardo e também alvo. Ser gente é vibrar, procurar, transcender, respeitar e entender, além do ser. Mormaço é sombra maior que a alma. Ser gente é chuva, agrada e acalma. Ser gente é silêncio, gritando esperança. Que o homem adulto saiba ser criança. Ser gente é porta, ar fresco, mundão. No olhar do outro, vias pro coração. Insensível ao ódio, sem ferir ninguém. Viu o amor se dá mal, o rancor se dá bem. Todos sabem trair, mentir e matar. Nem sempre a fé consegue notar. A arma dispara, seu cinza tomba. Um novo robô, germes e bombas. Quantos de nós vítimas dessas ruas? Essa dor que é minha, também a sua. Corações remendados, ardente paixão. Anéis infiéis à sua intenção. Raços destroços marcam a posição. E a vaidade nem faz questão. Universo sem fio, tudo aqui é prisão. Com cortinas de ferro e outras não. Salve-se de si, nada tá perdido. O corpo festeja o que nos é proibido. Quem dá pouca atenção, atenção não terá. Uma preta hoje cedo tentou se matar. Corpos dóceis, tudo normal. Resolução 8K, mal-estar social. Ser gente é sentir, agir é voraz. Se é longa a escada, que eu suba mais. Raios de sol, coisa exigente. O beijo acontece, duas gatas envolventes. Se o governo é fúria, impiedoso e brutal. Ao nos verem êxtase, seu orgasmo é mental. Alma calorenta, corpo dilacerado. Camundongo indomável, não foi adestrado. Animais diurnos, noturnos, passionais. Um salve, boa noite, amanhã sempre mais. Ser gente é romper, suportar, esquecer. Expandir, crescer, construir, florescer. Árvore sólida, profundidade. Protege do sol, resiste à tempestade. Viver é afago, desesperado. Os ventos declamam no rosto nublado. Os lobos têm fúria e fome, meu bem. Em diante não mais, presa de ninguém. Um novo atentado a novas ideias. O mudar nos leva a nova alcateia. Coração interfone, sim, pode entrar. Humildemente, juntos a pensar. Cidade online, pouca privacidade. A dança indica corpos com liberdade. Todo tempo observa seus gestos corporais. Sujeito a falha perante os demais. Brisa segue sem se redimir. O sol quer explodir na fúria pelo existir. Fluxo, refluxo, pares, pares. Isso é vida real, não corta as vulgares. Não sou o que foi, nem o que virá. Eu sou o horizonte, a hora e o lugar. O clima mudou, começou a chover, banhando as casas que me viram crescer. Sou soldado que fica sem honrarias. A noiva de Chuck dessas escadarias. Escamundongo indo pra batalha. No melhor de si, não quis mais migalhas. Arrastado e perdido, sem saber aonde ir, não, não. Ninguém me vê, ninguém se importa. Sou apenas mais um na multidão. Não, não, não. Vim de laranja, vida tá bacana. Hoje a bacana é dedo de gorila. Uma pra cada dia da semana. Quem muito reclama não só tá.